God's rock and roll! Oh, black metal! Bem-vindos ao quinto episódio da Hora do Chifrudo. O episódio de hoje chama-se The Midfield Horror. Vamos ter muita coisa variada dentro da duração ao Chifrudo. Vamos começar com os Oranssi Pazuzu, com o tema Varateligia. Depois passamos para os Battle Path com Deep Wounds. Recordamos os Behemoth com Hecao 718, os Ancient Spheres com The Hold Forest, os Ebix Angel Order com Unbroken Idol. Também continuamos a dar o destaque ao novo álbum dos Hegemon. Vamos ouvir o tema Rays of Light, There Will Be a Time You Will Give Anything for a Piece of Salvation. Tema elaborado, chamemos-lhe assim, para uma excelente canção de black metal mais melódico. Este álbum de Hierarch é um álbum muito bom, um grande destaque aqui no World of Metal. Passamos para os Supremacia Satânica, Ritual à la Naturaleza. Naturaleza é bonito. Depois, Chrome Croak com Bloodsucker Goatfucker. Os Morar com Ditus Korn, os Surge Assault com Anti-Human Black Thrash e acabamos com os grandes Abigail Bloody Japanese Sword. Vamos então arrancar já para mais uma hora do Chifrudo, episódio da Midville Horror. Thank you. motherfucker! The fiend, mental obscene! Chaotic bastard! Hardcore antagonist! Sacrifice him. Abigail com Blood Japanese Sword a encerrar este quinto episódio da Hora do Chifrudo da Mythical Horror. Para trás ficamos com os Oronsi, Pazuzu, o tema Varatelegia, Battle Path com Deep Wounds, os Behemoth com Echo 718. Ancient Spheres com The Old Forest, os Ibex Angel Order com Unbroken Idol, os Angemon regressaram com o álbum The Hierarch, com o tema engraçado, com o tema Rays of Light, There Will Be a Time You Will Give Anything for a Piece of Salvation. E depois os Supremacia Satânica com o Ritual della Naturalezza, os Chrome Croak com Bloodsucker Goatfucker, os Morar com D to Scorn, os Surge Assault com Anti-Human Black Thrash, os Abigail com Japanese Sword a acabar esta. E dá-me ideia que houve aqui qualquer coisa que falhou. Qual foi? Exato. Portanto, eu tinha dito que tínhamos ouvido Behemoth com o tema. Isto está um bocado estranho. Com o tema. Não, está certo. Foi isto? Será isto? Não. Exato, isto ouvimos, Gold Forest. Exato, o que falhou aqui, caso estejam a fazer contas e que não tenha corrido bem, foi o tema dos Behemoth, o tema dos Behemoth, que de alguma forma não apareceu. Portanto, eu tinha dito que era o tema dos Behemoth, que era o tema Echo 718, mas não é esse. É o tema No Sympathy for Fools. E esse tema não foi ouvido. Portanto, vamos ouvir agora e acabamos desta forma assim esta Hora do Chifrudo. Vamos então ouvir Behemoth com do álbum Zoschia Cultus Here and Beyond. Vamos ouvir o tema No Sympathy for Fools. Oh, black metal.